Você é uma estrela da comédia. Você é o cara comediante. Você é o cara engraçado. Você é Rob Schneider. Você é uma estrela de Hollywood. Você faz as pessoas sorrirem com seus filmes engraçados. Você tem vários filmes de comédia. Seu gênero é a comédia. Você nasceu pra fazer a comédia. Rob Schneider, Rob Schneider, Rob Schneider, Rob Schneider, Rob Schneider, Rob Schneider, Rob Schneider. Você é um astro, você é amigo de Adam Sandler. Você faz vários filmes com Adam Sandler. Você é muito bom, você é demais. Eu gosto das suas performances musicais. Eu gosto de você fazendo filme. Eu gosto do filme do policial que vira animal. Ele é muito legal e bem bacanal. Eu gosto de você, Rob Schneider. Rob Schneider de Peloli.